A nossa rádio faz parte da sua vida. Você está ligado na Progresso AM. Rádio Progresso, ZYJ 901, 590 kHz. Descanso, Santa Catarina. As andorinhas voltam. Alô você, bom dia. Muito, mas muito bom dia para você que está sintonizado aqui na Progresso M590 de descanso. Olha, hoje é segunda-feira, então, segunda-feira. A gente está iniciando por aqui, então, o nosso Canto Sem Fronteiras. Muito bem, segunda-feira, início de semana, olha aí, uma semana inteirinha pela frente, hein? E o nosso Canto Sem Fronteira, olha, tem uma gentileza da Top Mart, da Cressol, Chiquita Bacana. Atenção, público de toda a região. Agora, Descanso conta com Fabiano Paloski, corretor de imóveis à sua disposição. Profissional qualificado para lhe oferecer um trabalho de excelência. Possui imóveis para locação, compra e venda, além de completo serviço de avaliações imobiliárias. Qualidade, seriedade e profissionalismo ao seu dispor, para lhe proporcionar a segurança que você procura ao comprar, vender, locar e avaliar seu imóvel. Fabiano Paloski, corretor de imóveis. Cresce SC 43876. Senai 36461. Faça uma visita. Estamos prontos para bem lhe atender. Avenida Santa Helena, número 380, em frente ao posto Charrua, no centro de Descanso. Telefones 99177-8899 e 99921-5852. Siga-nos nas redes sociais. Arroba corretor Fabiano Paloski e confira os imóveis disponíveis. A Agropecuária Barossa está sempre à disposição do homem do campo, oferecendo uma assistência técnica especial e personalizada para cada cliente. Contamos com o engenheiro agrônomo Maílson Barossi e o veterinário Wagner Lorenzini para o atendimento direto na propriedade do produtor. Temos sementes de pastagens como braquiárias, capim-sudão e milheto. Também possui várias marcas de milho para o plantio da safrinha. Para a suplementação animal, contamos com uma vasta variedade, sais minerais e rações ensacadas e agradáveis. Anel com preços excelentes. Para a maior produtividade da sua lavoura, além dos adubos tradicionais, possui a linha completa de nutrição vegetal, adubos foliares. Atenção, possuímos toda a linha de defensivos agrícolas à disposição na loja. Agropecuária Barossi, fale com a nossa equipe. Nós vamos até você. Telefone WhatsApp 999102532 com o Maílson ou 991425462 com o Wagner, inclusive com plantão aos finais de semana e feriados. Ou visite nos próximo ao Colégio Estadual no distrito de Itajubá em Descanso. Fale com o Maílson ou a Vanessa. Agropecuária Barossi. Qualidade, excelente atendimento e os melhores preços à sua disposição. Esta é a Rádio da Comunicação. Progresso AM. ZYJ 901. 590 kHz. Rádio Progresso. Descanso. Santa Catarina. Calmidor. É nova fórmula. É única que realmente funciona. Diga adeus aos joelhos doloridos, ombros rígidos, dores nas costas, cotovelos, irritação nos pulsos. Sinta-se jovem e sem dor com Calmidor. Não deixe a idade ser uma desculpa para sentir dor. Calmidor. Atua no formigamento, cãibras e inchaços nas pernas. Elimina dores crônicas da coluna e lombares. Calmidor você encontra na Farmácia Vital, Farmácia Elementais, Farmácia São Miguel e em Iporã do Oeste na Farmácia Essa é a Farma Vida. Muito bem, olha só, 5 horas mais 34 minutos, 5 com 34, 24 graus e a previsão do tempo para hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui, segundo o Clima Tempo. O que que fala? Deixa eu achar o site aqui, vamos abrir aqui. Como é que fala, então? Que... Rádio Progresso. Alegria da cidade. 24 horas.